bom dia, Azul 4234, informação Kilo. Azul 4234, tem autorização, por gentileza. Está autorizado Recife, nível 330, via Peru 58, da Colapisto no zero, curva esquerda, Setapuca, transição Caju, controle 120.8, aciona 51 no escritório. 51. Autorizado Recife, nível 330, Facebook 58, decola da 10, curva esquerda, Fuca Aracaju. 208-5153, o azul 4234. Volta pronto, pushback 4234. Valeu, obrigado. Ajuste no 012. Lima, confirma o passo de ponto. Gente, o Quilo Serra Lima, autorizador Centena, Serra 9, Fox Tango. Decola pista no 7 por direito, sai do coral, controle 120.8. Aciona, desconsidera a autorização, guarda no copo. É o Quilo Serra Lima, confirma a distância da localidade de Soldão. Só um minuto, copy. O Charlie Bravo Fox está livre, reboque, reporta no terra. Charlie Bravo Fox está confirmando, reporta no terra, no portão 11 aqui. Alô, 3374 para Puxa, acionamento. Autorizado para inspeccionar, reportar com 3384. Quilo Serra Lima, confirmando uma centena, Serra 9, Fox Tango, decola 197, curva direito, sai do coral, controle 20.8, aciona 0263. O Salvador, o TAM 3179, centro de informação Quilo, pátio 3, autorização Guarulhos. 379, só no copo. Quilo Serra Lima, confirma a autonomia e alterna. Reporte estabilizado. 2012, autorizado EDSF2, contra estabilizado 922. 379, está autorizado Guarulhos 340, via Pesulu no meio. Né, cola pista no zero, curva direita. Saída da Euleda Bridge. Controle 120.8, aciona 5162. Zanel 340, faz a colagem direita da Euleda Bridge. Piso Lua 96, Pós 208, Contra 8, 5, 6, 2, 1, responde, eu transfiro 1679. Ponto no push, 3179. Para. Dois, dois, dois, três, após desvio, vou direto, conquista. Direto, conquista, muito obrigado. Então, 3063, essa identificação autorizada a chegada a Bonf, desce para o nível 050. Controle, passageiro 2223, solicita nível final 160. Aguarde a coordenação com recibo, passageiro 2223. Aguardando 2223. Táxi 35384, com 56 a bordo, 3 horas de autonomia, alternativa Salvador. Nível final 1160. Gente, 1160, final 2223. Passagem 2223, só confirmando, o senhor não cumpriu a restrição do sair da árvore. Afirmo? 24. Missão de cruzar o nível 100 a 15 milhas do VR Salvador, ou manter 3 mil até 25 milhas. O senhor está cruzando agora o CEA 42 milhas do VOR. No momento não interferiu no nosso tráfego, porém em outras ocasiões fique mais atento. Ok, obrigado. O outro 499 desce para 3000 com 1012. Já que para 3012 com 1012. Dado a linhagem irregular da pista 10. Estarei 2223, chama Recife 1260. 1260, vai chamar. 4299 de Estado 2000, pede autorizado final, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 4299. Taxi 2895. Autorizado, táxi, reporta para ingresso no 17, Kilo Serra Lima. Trip 5384, decola 51, no controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, tem uma voz. O time Serra Lima autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17. Oi, 922, estabilizado final, INS X-Ray, baixou e travou, bom dia. Voo no 922, bom dia. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 040 graus, com meia dúzia de nós. Pois não, no zero, voo 922. Equipamento azul 4234. Ó, 234, autorizado, puxa, importante. Chamarei técnico, 4234. Serra Lima livre a decolagem da 17, o vento 030 graus com 7 nós. Solo ao 54, direita 121, decimal 9. Direita 219, 932. Solo Salvador, é o gol 1922. 922, Alfa, repórter de Tantilete. Alfa, repórter de Tantilete. Autorizado, 4299. 4299, torre 1895. 1895. Salvador, azul 4299, bom dia. Azul 4299, bom dia. Baixou e travou? Ah, ainda não. Reporta embaixo travado, 4299. Tá certo. baixou e travou o 4299. Livre pouso na 10-0-0-40 graus com 5 nós, o azul 4299. De pouso 4299. Recife, o 5384. Ah, aguardando, obrigado. Juliette, o gol no 922. Ingressa, portão 612, gol 922. Ingressa, portão 612, 922. Taxi, o azul 4234, 1-1-7 a bordo, 30-30, alterna Maceió. O gol 922, mantém posições da Juliette, já era na próxima do 612. Guarda após azul, ingresso. Mantém posição da Juliette, após a passagem do azul, ingresso, 922. Tá livre em Índia, ponte esperador no 02895, negão no 02243. Ok, entendeu, 1012, destaque da ponte esperada pista no 0, lá 18895, azul 4234, obrigado. Isso aí, sem problema, azul dá passagem pro gol, tá mais adiante. Ok, sim, gente. Gol da livre ingresso, ponta 612. Ingresso, ponta 612, 9-3-3, obrigado. Solo 58, direita 121, décimo 9. 219. GM3, disparo 2 mil pés, autorizado final, reporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado final do LS, XLS, reporte estabilizado, GM3. Reporte da Juliette. Alfa reportará para Juliette, o azul 4299. O Serra Lima atinge uma centena, poderia para o destino, é para o 243. Está livre o Quilo Serra Lima, 243. Ciente, atuando 243. O nosso estimado de pouso em Copitango é 10-17. Copiado, graças. Juliette, o azul 4299. Juliette, parte 3, ponto 299. Atenta ao sinalizador. Juliette, parte 3. Confirma a posição, senhor? Não, 299. Se considera Juliette, portão 09 do pátio 1, o 4299. Juliette, portão 09, pátio 1, azul 4299. O 4299 na posição 08 vai tentar a sinalizador, ok? 08 para ingressar no 09. Ah, positivo. Está ingressando o pátio aqui. 08, atento ao balizador para ingressar na 09, azul 4299. Salvador, bom dia, da 363, passou externo, baixar trabalho. 3663, ciente, livre pouso na 10, o vento 050 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso na 10, da 363. Daqui no 8. Quem segue as instruções do mesmo, é que a partir do 8 tem que ir com segurança de 2 horas, porém a prevista 09. Ah, ciente, mas é, não tem nenhum balizador aqui no 8. Que só um minuto. O 99 já está sendo deslocado aí, o pessoal fez o follow me que deram, não? Bem, obrigado pela pergunta. Azul 4234, após o TAN alinhar e manter, tá pisteirão no zero. Pode estar ali, mantém 4234. Tranquilo, Serra Lima está em condições iguais, solicita a modificação e iniciar a descida para estar na mesma posição. Papo Romeu Quilo Serra Lima, regra modificado 1004, deixa para o tráfego local, reporta cruzando 2500 metros. Salvador, bom dia, Trip 5217, qual a sua fonte de informação, Quilo? Trip 5217, contato radar, sua posição Conde, voo na flor de bom, reporte para a descida. Radar para a descida, 5217. Salvador, bom dia, da 363, hidrovista. 3 Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, já se vê. Livre a decolagem da 10, vento 040 graus, 09 nós. Tem decolagem do 4234. 7217 está livre de restrições de velocidade. Sente o 7217, seria possível o apelo da presença? Até do bolso inicialmente para não interferir nas nossas saídas. Salvador, bom dia, 6312, da Ultimera, descida ao 150 com aquilo. 6312, autorizado a chegada a Mari, desse barulho nível 050. 7070, 6312. 050, 50. 050, 6312. Autorizando, puxa a porta. Azul 4234, decola 07, controle agora 1208, tem um bom voo. 208, bom dia. Trele Salvador, bom dia, Azul 4234. Azul 4234, contato radar, do plano 330 na saída PUCA. PUCA 330, 4234. B05, bom dia, autorizado a chegada a Bonfim. Desce inicialmente para o nível 150 e redução para 159, vai seguir como número 3.

379, táxi via Índia, ponte para 2895, Negão no 0, 1, 2. O Absa Cargo 847, só. O seu plano de sistema aqui tá para as 11h50, então só ele entrar no sistema daqui a 1 hora e 7 minutos. Caso necessário, faça uma modificação no horário aqui. Gol no 605, recepção para 2209. 2209. Xandé 6312, dispara 2000 pés, ajuste no 012, autorizado final, reporte estabilizado. 2000, me ligue. 12, autorizado final, reportará estabilizado, né? 3, 1, 2. Boa noite, Salvador, voo 92286, passando o 195 para o 1950, tempo de informação antigo. Voo 9286, autorizado chegada a mar, desça para o nível de voo 050. 050, voo 040 para Valença, autorizado. Decola pista no 7, curva direita, saída arbol 20 milhas após direto, controle do 0, décima 8, aciona 0122. fica pra 0155 transponder, confirmando, foi para sair da boa, a coral fica melhor pra... Senhor? Quer ouvir? Eu vou que todos os nomes têm problema com o outro. Muito baixa transmissão. Argentina 1911, copiando. É, the flight number is 1911. Para 4 mil pés, ajuste no 012. 4.012, no gol, 96. Pardon, is to 1100 Zulu. More 10 minutes, I have in my fist, okay? Stand by. Só no gol 923, autorização de tráfego Guarulhos, sente uma informação aqui. Confirma, aeronave, tá chamando aí o horário do voo? É um 923 da Gol, a EOBT pro 50. E a 50 mais um minuto deve estar chegando no sistema, guarda em cópia o voo 92, não, o voo 923. 923, obrigado. Então 3304, autorizado a chegada, Golf, disparo nível de voo 060. Localizador 6302. Oxalé 6302, completa a torre, 1295 com pouso. 1295, obrigado. Para 2 mil pés, autorizado final, reporte estabilizado. 2 mil pés, reportado estabilizado, 5217. Autorizado ingresso, chama ele ali pronto no 7 Lima Zulu Golf. Zero Guarulhos, IAP Zulu 1 no meio, cola pista no zero com a direita, será da Elida bridge, controle 120 da cima 8, aciona 5412. 360 Guarulhos autorizado, zulu 16, decola da 10, curva direita da Euler da Bridge, controle 208, 5412 é o transponder, gol 923, posição 62. É ponta, front push, 923. Camarada 923. Quero passar o externo no momento. Batiu, tá iniciando a redução. E vai dar separação. Trip 527 vai manter a proa 170, passar o externo para depois interceptar, para dar a separação. Sim. Gol 9286, a redução para 229. Já reduzindo, o 9286 para 229. Gol 9605, cruza 050, 4000 pés. Gol no 605, deixa para 3 mil pés, após selo, mantenha a proa guardando o último vetor para interceptar o localizador. Gente, autorizar 3 mil pés após selo, mantenha a proa guardando o vetor, gol no 605. Solo Salvador, azul para 299, sem informação Lima. Plano tá para o 58, deve estar chegando no sistema daqui a 6 minutos. Tá na escuta o 4299, poderia adiantar a saída? Dael, Leda, Bridge. Sai da Dael, após Leda, após Bridge. Abrigado, azul 4299. No Golf ali, mantém na cabeceira no 7. Na descida, na 2276 da Gol? Na 2276 3517, eu meto o Salvador em 1 no 297. O Gol 9286 desça para 4.012, redução para 1 no 80. Salve Salvador, bom dia, linha 13 no 2 da Chanel, livrou na sua escuta. Linha 13 no 2, bom dia, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 5, obrigado. Fica lá, estou na 13. Voo no 605 para o curso do localizador esquerda, proa 135, desce para 2000 pés, reporte estabilizado. Proa 135, desce para 2000, reporte estabilizado, voo no 605. Mas o Lugolf já está aguardando o sequenciamento para pouso. Assim, coordena com o centro, agora você está por aí, fica na 3179. Na 3179, correndo com Recife na frequência 1033, em sinal 25, tomou voo. Obrigado, você. Solo é ótimo, esse papo aí, certo? Absa Cargo 8487, a antena está informada que foi feita uma CHG Brasil 1105. Confirma 3304 a informação? Afirmo, desça para 3000 pés, o ajuste 1012. 3012. Vai atingir 4000, o 9386 da Gol. O 9286, reassuma na proa de Duna, descida para 2000 pés, está autorizado ao final do procedimento. 2 mil pés na proa de Duna, Gol 9286, autorizado para o segmento. da 3304, reduza para 2109, número 3 na aproximação. Controle Gordon 605, Atacaduna, está no curso localizador. Torre 11895, Tango Pouso, Gol no 605. 295, ligado, bom dia. Request. Could you confirm our from our site? Is there flight planes? Flight planes? Enter in my system. 30 minutes before the outbound time. Then 10, correction, 1100, more 3 or 4 minutes will be in my system, okay? Stand by, I'm GT 1903. No 605, pouso autorizado na 0, vento 030 graus, 09. Livre pouso, dona 0, gol no 605. Tango Lima Zulu Golf, decolado 29, controle 1208. 208, Lima Zulu Golf. Como é que o meu motivo que o meu pato se encontra destino que eu vi? A radial deve sair de a distância de qualidade. Lima Zulu Golf, vou direto para Valença, informe quando visual para mudança de regra. Eu estou na manhã, cruzado 4-0, direto, o destino, Valença, Lima Zulu Golf. Tu vai subir para o 040? Dois, acho que como é que é o meu, se não é de táxi, 2895. 040. É, sua para o 040. 299. Campinas, 340 autorizado, VP Zulu no meio, decola pistão no zero, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 120-8, aciona 5415, aciona 299. O azul 429 autorizado, 340 para Campinas. Decola com curva direita, Leda Bridge, para Upper Zulu 16-1208, controle 5415, transponder. Confirma só transponder 5415, reporta push azul. 5415, reporta na pushback, acionamento azul 4299. No 05, Alfa Juliette, portão 08. Tá na no curso do localizador, o Gol 9286. Gol 9286, completa final, torre 11895, tamo posto. 1895, obrigado, Gol 9286. 3304, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés. Autorizado o procedimento, só 2000 pés, só 3304. Pouso autorizado, Gol 9286. Then flight leader position, departure control 120 decimal 8, squawk 5422. Argentina 1913, today we are here to the state center. We are our destination at a market here on Alpha Bravo Echo. Standing by. I haven't judged destination SIAP Alpha Bravo Echo. Confirm, Sierra Alpha Bravo Echo. O número 05 vai tentar no 41 próximo do portão 6207. Fala para possível 0-1. Confirmando 6-0-5, está... está livre, voo número 05, pessoa está 0-1. Entendeu, livre criança para o portão 0-8, 6-0-5. Argentina online, entre eles, confirme. O request em Auckland to destination is Ezeiza. Sierra Alpha Zulu, just confirm. Sierra Alpha Bravo Echo. Afirmativo. And then Sierra Alpha Bravo Echo is cleared, flight level 380 via Upper Zulu 21 until Sierra Charlie Bravo, then Upper Alpha 310. After copper neon zero right turn, aboard the battery, left position after. The battery control 20.8, squawk 5422. Charlie Bravo, Unifor Alpha 310, after departure, turn right, Kilo, Leica, and will be contact 10120.8. Maria, after cost, turn right, aboard the battery Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo, after flyhead, left position. Echo Lima, Echo Fox Alpha to intercept arrow A. And score code 5422. And this end confirm destination Sierra Alpha Bravo Echo. Aguarda autorização de pouso. Aguarda 3304. Oscar Romeo, Echo Lima, Echo Foxtrot Alpha. Squawk 5422. Be confirmed. Sierra Alpha Bravo Echo. Affirmative, report West Push Startup, Argentina 1913. 286 direita. Argentina 1913. Solo Gol 9286, livro. 286, Taxi Alpha, Juliet. Portão 10, a partir do Traverso 08 vai seguir volume até portão 10, ok? Confirma, Alfa Juliet, portão 10, a partir do 8, faz tempo? Segue volume, finalização de solo até o 0, até 10. Ok, não deixa mais. Confirmando, é um Bravo Eco 9 Lima. Autorizado 090, sem contato radar através da posição coral. Vou ir na Prodimare, informem atingindo o 090 e acione código 0135. Mike Romeo, autorizado ingresso na 197, chama alinhado e pronto para decolagem. 3304, solo 37, direita no 219. Direito no 219, eu até 3304. Solo Salvador, bom dia, eu até 3304, de pronto. 04 Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para 04, 3304. Romeu, está pronto? Camargo Romeu, decolagem autorizada no 7, 020 grau 0,89. Correio, passar aqui na Zorogoso. Eu siga. Pode confirmar, por gentileza, o horário de decolagem. Só um minutinho que eu vou olhar. Obrigado, na Zorogoso. Decolou hoje aos 1028.